Retro. Sejam todos bem-vindos ao nosso Retro a Bordo. Então bora começar e relembrar desse jeito! And now for my next number, I'd like to return to the class. Pra começar! Olha a viagem, bora relembrar. E aí? Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora. É a Sara aqui com a gente. Agora só vem. Olha o bolo aí, Bob. Fica esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Quem sabe canta. Para tocar. Isso é Príncipe Negro Retro, mudando todos os conceitos. Eu queria que vocês cantassem bem alto, vai vocês, vai! É como vício, você vem me procurar, como faz... Alô, Lady! As princesas com a gente, a nossa rainha também! Alô, Flan! Como senhor, no calor da minha cama... Você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Volta pra doidar, Edilson! Eu me acostumei a viver só. Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Vocês! Quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Bora, Pop Red. O que que você quer? Fala pra mim aí. Você quer um homem que te faça mulher. Vai, Nenê! Vem no meu colo, vem. Que dia eu sou. Vem aqui, meu neném, que hoje eu quero te dar amor. E amanhã, segunda-feira, é no palácio. Me machucar, eu não vou te fazer chorar. Só vocês, só vocês. Eu só quero te dar. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Vocês querem, né? Então toma! Os mascarados. Só quem nunca levou um chifre aí. Lá vem ele de novo. Mas rapaz, eu deixei esse homem lá em casa. O que, é que ele tá fazendo aqui? Eita! Vai levar é porrada. Vai já! Manda esse corno pra lá! Legal. Parece que tá jogando no Mangueirão Paysandu e Remo. Aí o Remo tá ganhando o Paysandu no segundo tempo de 2-1. Quem é do Leão dá um grito. Aí o Paysandu vira em cima do Remo de 3-1. Cadê a torcida do Paysandu? Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Agora que toco em ti, eu vou baixar, eu quero ouvir. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Pra fugir de olhares sedutores, mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você pra me esquecer. Eu vou baixar. Eu quero ouvir. Solta a voz aí. Pra aquela, aquela, aquela, aquela, aquela, aquela, aquela. Eu amo você. Bora, Gárgola Lady! Quero me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. Príncipe Negro Retrô. A emoção que toma conta da sua noite. É Bruno e Trio. Gente, obrigado, Tom! Essa solidão vai me matar. Com você me sinto uma criança inocente a se envolver. E quem é do príncipe? Canta pra mim aí! Vou dizer. Apaixonado por mim, bem, que eu te avisei. que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Sede do meu coração, sede do meu coração, sede do meu coração, sede do meu coração. Retro. O príncipe que comanda e domina a noite. Joga pra cima aí! É hora de calçar o salto 15, procurar o meu amor, pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira, eu vou girando no salão. Ele voltou, tá na pista, eu quero esse negão. Vou pro porto de marés, relembrar e curtir o nosso amor. Alô, Cleiton! Rio de Janeiro, curtindo a live aqui também, ó. É, do Rio de Janeiro, um abraço pra vocês aí, ó. Foi eu quero ouvir! Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Alô, Gleici! Príncipe Retrô. Alô, Beto! Esse é o Retrô. Príncipe Retrô. Mas ouça bem o que eu digo agora. Vocês. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Alô, Geleia. Eu não presto, mas eu te amo. Canta pra ela, Geleia, vai. Bora, Anderson Melo! Eita, garoto. No meu carro, fujo de tudo. Meu amigo Renanzinho, sempre com a gente. Obrigado, Renanzinho. Você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Essa é o Geleia Gosta. Uma viagem. A gente tá longe pra caramba ainda. Dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Nossa amiga Neide, aniversário da Neide. Já rolou até os parabéns pra ela e o bom portado aí. Mas eu te amo. Príncipe Negro Retro. A emoção que toma conta da sua noite. Perguntei a brisa errante se meu amor não vai mais voltar aos braços meus. Príncipe Negro. No murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de um adeus. Vou seguindo a caminhar e não canso de esperar. Deixou e nunca mais. Chama a segurança rapidinho aqui na frente. Alô, segurança rapidinho aqui na frente. Volte aos braços meus. Alô, segurança, não chega rapidinho aqui. O amor que um dia disse adeus me deixou como eu quero. Pronto, já chegou, rapidinho. Que volte o amor que um dia me deixou. Que um dia. Alô, segurança, não chega rapidinho só pra manter a ordem aqui na frente. Você dança o que você gosta de ouvir. Príncipe Negro Retro. Porque aqui nós tocamos pra você. Vamos, Benio! Seguindo a caminhar. Segura a galera aí, Benio. E não canso de esperar. Alô, segura. Cadê a resta da segurança, hein? E nunca mais voltou. E eu quero. Coloca pra fora logo. Que aos braços meus. O amor que um dia disse adeus. Pronto, chegou a segurança. Me deixou como eu quero. Que calma, calma, gente. Que um dia me deixou. Que um dia me deixou. Saudade retrô. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Saudade! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Os amigos aí, ó, da Estação das Docas. Olha toda a galera aí curtindo o Príncipe Negro Retrô também. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Meu amigo Chube tá com a gente, alô Chube! Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Pronto! Isso que é legal, afinal de contas, gente. É só uma família, é só uma festa. Então vamos brincar numa boa e curtir e divertir, tá legal? É o Retrô! O príncipe que comanda e domina a noite no Pará. É Retrô. Na fonte dos seus olhos. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Vai! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. O amor, o por toda a vida um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Tá girando, vai assim, ó. Tarde é o som. Olha o Bilu, Bilu! Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me adorar, ser minha cara. Oh, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sol. Bora aproveitar, meu irmão! Se a cama quebrar, pode... Quem sabe canta! Quem sabe canta aí! Amigo DJ Marujo, lá do Rio de Janeiro, tá aqui com a gente. Alô, Marujo! Muita calma. Vai pra cima! Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefone. Liga, liga aí, ó! Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar. O rei do Miguel tá com a gente, o homem do pelo peso. É por isso que o menino tá ficando gordinho. Esse é o dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah, dançar com ele. Príncipe Negro. Toma aí! Amo a beleza dos teus olhos. Amo teu jeitinho encantador. Amo esse teu lindo sorriso. Esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Amo a doçura dos teus lábios. Amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. E ela e ela. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida. Galera do Tufão aqui com a gente no Retrô, valeu! Alô, abusada! Você é muito tímida, tímida,

sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Sou seu blues etílico, seu samba canção, sua bossa nova, eu sou romântico de... Falou, DJ, pai Gerson, parabéns aí! Sua religião, seu guru, discípulo, sou seu pai, sou seu irmão, te conheço de outra encarnação, sou a sua proteção, seu anjo da guarda. Sou a febre da paixão, o delírio de um sonhador, o início pra quem esperou. E a nossa amiga Neide tá aniversariando, alô Neide, parabéns! Parabéns a você, parabéns a você, no seu aniversário, seja muito sempre do bom, do que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Isso que é importante, né? É ter os amigos. Aí! Parabéns a você, parabéns a você. Acho que a amizade, pra mim, a amizade verdadeira é a mais importante. O cara pode estar liso, liso, mas se tiver uma amizade verdadeira, pronto, meu irmão. Parabéns, DJ! Parabéns pra quem tá aniversariando. Parabéns. Vamos cortar esse bolo, né? As melhores aqui com a gente. Já da cremação, tá com toda a família. Obrigado, Daniel. É preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Eu vou especial pra Dayara, aniversário do também, Dayara. Alô, Jackson! A hora mais serena, por Deus, Xanira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia, e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso, pra que eu possa ir em paz. Meu parceiro Gabiru, aqui com a gente, o cara que desde o início do retrô tá ao nosso lado. Valeu, Gabiru! Eu vou levar. Assim como ele, tem uma galera aí que não perde um final de semana. Gabiru, e único amor da sua vida. Aí é o comandante. Mas falta um dia na alegria plena pra ver contigo a aurora mais serena. Por Deus, Xanira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia e hora e meia já se faz. O André Álvaro Táxi e a Lília aqui com a gente curtindo o retrô. Pois assim vai ser preciso pra meu parceiro Tylon. Alô, Tylon! Eita sacana! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Vou machucar. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Alô, Gabiru. Manda uma aí pra mim. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor. Bora, tu! Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Tem gente que já se perdeu na balsa, né? Fala assim, ó. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Vai te perder. Cadê você que me tira? Alô, Mila! Cadê o Rafinha? Cadê você? Ah, tá. Vai te perder, Rafinha. Agora ele tava lá em cima, perdido. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você? É, Gleicinho. Cadê você que me tirou a paz? É do top do filho. Já não vejo mais. Eu procuro mais. Cadê você? Estou aqui! Alô, Leca! Égua! É o Chuve que vai arrastar hoje. O príncipe que comanda e domina a noite no Pará. É Retro.